Arame Records, Erco Freitas, Intro da palavra forte. Só se for agora. Vivo e a cores colorido, só de preto represento irmandade, contenha-se, fica atento. Não tape os ouvidos, deixe os abertos. O terremoto está chegando, o arco está por perto. Premiando a verdade, aniquilando a mentira. Conversinha de otário provoca minha ira. Ninguém perto de mim fala mal do rap. Comentar significante, não. Não se serve hip hop e a cultura. Mais e mais do país e N4 tá no esquema. É, eu tô feliz, adrenalina toma conta da cabeça ao teu dedão. As minhas rimas têm a força, velocidade de um furacão. Talvez o seu ouvido não suporte a realidade que vai ouvir. Então, brava gente, se prepare. Se segure na cadeira, aperta o cinto que lá vem verdade. É que o mestre de cerimônias deram o sinal para começar o ofício. Risca de DRM. A imponente liturgia se desenrolava perfeitamente em ordem. Ah, moleque! Sentindo o bem, o controle agora é meu. Irmandade no palco abençoado por Deus. Tá frio, tá calor e isso não importa. Ao entrar, puxa o rabo e fecha a porta. A reunião entre nós é de bacana. Conselho de amigo vale mais que grana. Intro da palavra forte, barra zica, a ganância estica o homem. O pecado enfeitiça, o passado sempre está. E o presente do ser humano, olhe pra trás, olhe pra frente. Não é engano, o futuro está escrito com tinta de nanquim. Molhou, borrou, não dá pra ler, está no fim. Uma visão empapuçada de coisas banais. Nada resolvido por enquanto e aliás, o bem, o mal, guerra declarada. Conversa com um falso anjo, é uma cilada. Desconfiança se mistura com a confiança. SOS Brasil, criança é esperança. O ser humano está entre essa e outra dimensão, dividido entre a luz e a escuridão. A massa cefálica de cinza está verde, está abandonada e é desde sempre. Pensou, doeu, uma tremenda enxaqueca. Mente desocupada é a oficina do capeta. Daquele jeito que você não gosta, porque eu sou das antigas. Tô cagando e andando pra você que eu não gosto, mas não quero briga. De 38 para cá, só quem é sobreviveu. É isso aí, seu pé de barro, o eco te envolveu. Cidade é Carvalho, Zona Leste, não para. Eu vou dizer pra você como é a minha área. Pipoca lá, pula, incha como mula. A boca fica muda, olhando pra lua. Quem se ligou, tá ligado, é que o estilo é anatômico. Rima premeditado, pensamento biônico. Com metáforas encantadas, minha palavra exorciza.